Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Seus cartuchos, meus queridos! Aqui quem fala é o Viváqua e eu quero um editor portátil de podcasts que rode Super Mario World. Aqui é o Giba e eu já joguei já portátil em lugares onde você jamais imaginou. Botel. Aqui é o Guilherme Costa e pra simplificar eu tô chamando o próximo portátil da Sony de NGPSP. Eu sou a Carol e eu simplesmente sou apaixonada por portáteis. Aqui é o Kodoji e eu preciso dar vida ao meu DS. Eu achei que o Kodoji ia falar, eu sou um portátil, Carol me ame. Olha só. Esse é o nosso 15º Nerdrops de Games. Estamos debutando de vestidinho, baile todo. E ainda chamei o Luan Fernandes pra tocar na minha festa. Vamos para a leitura de e-mail que esta semana está especial. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Sabe que perdeu? Olá, olá! Imitando o Oliver Pérez, aqui é o Kodoji, fazendo a leitura de e-mails e comentários e recadinhos do Nerdrops de Games. Aparentemente, não. Tô aqui sozinho, o Vivalca me abandonou, foi fazer politicagem lá em Brasília, e cá estou eu pra fazer a leitura de e-mails sozinho, galera. Fala direito, criatura! Corona. Olha só quem aparece, quem que vem lá de Minas, quem que vem? Criatura, gosto demais desse Nerdrops, Coralina! Olha só, estamos aqui com o nosso querido Tutu, Barão de Minas! Bando de pobre, lascado! Então, Tutu... Eu vou tomar cachaça. Cachaça boa. Então, Tutu, vamos fazer a leitura de e-mails? Eu quero dar um recado. Você quer dar um recado. Primeiramente, um abraço lhes na boca carinhosa do meu amigo Lelópolis, que fez o Vivaca postar o redondo e eu tô aqui gravando por causa dele. Acesse o radiofobia.com.br, tá? E a outra coisa é que eu tô sabendo que lá naquele site lá da Nerdops, assim... que site é bom, né? Que as promoção. Criatura. Mas eu ganhei os prêmios, viu lá? Você tá sabendo da promoção, Tutu? Tá tendo a promoção do Barbudo. A Taverna do Ogro Encantado, em parceria com o Nerdrops, fez a promoção Bárbara da Taverna do Ogro. Pra participar, o que, que os ouvintes têm que fazer, Tutu? Você sabe dizer? Os ouvintes têm que tirar as fotos, pega as câmeras e tira, mas você tem que estar de barba na foto. Pode ser no Photoshop, no Paint, pode ser colada com Durepox, pode ser a barba que você quiser, criança. Coloca as barbas ali e manda as fotos. Isso. O ganhador vai ganhar o boneco do Falco, que é os bonecos da linha dos brinquedos das Dia Joe, que é os comandação, é os brinquedos. E aí, que barba tem? Isso aí, que eu não lembro. Cachaça. É. Explica então, aí que eu não entendi. O que que é? O que que eu falei agora? Então, é isso aí que o Tutu falou. Você tem que mandar uma foto de você com barba, né, pessoal? Pode ser barba verdadeira, pode ser barba fictícia, pode ser barba feita no Photoshop, no Paintbrush, que na minha época era Paintbrush. Enfim, o que importa é a criatividade. Mulher também pode participar. E o prêmio é muito legal, que é uma linha comemorativa do G.I. Joe. Sensacional. Quando chegou aqui no Brasil, era a linha Falcon, né? Era chamado de linha Falcon. Eu não quero ganhar a linha, não. Eu quero ganhar a porcaria do boneco. É, o boneco da linha Falcon. Tu. Ah, eu entendi que era a linha. Eu quero ganhar a linha pra curtir. Não, não. Ganhar o boneco do Falcon. No meu caso, tinha que ser linha de pesca. Você também tá participando, né, Tutu? Ok, eu não. Não participa? Tubarão não tem barba? Não, tubarão não tem barba, não. Tubarão tem barbatana? Ah, olha só! Pô, garoto, vou tirar a foto da minha barbatana e mandar. Tem e-mail pra ler nessa Temos e-mail sim, Tutu. Primeiro e-mail é daqui do nosso querido Diego Santos, mas oi, ele é o filho do Silvio Santos, ele tem 27 anos, é lá de Porto Alegre, ele manda aqui, marroi. Porto Alegre é cidade de homem macho, viu? De homem macho e mulher bonita. Isso, verdade, só tem que ser muito macho pra ficar em cima um do outro. E ele chega aqui, marroi, jogadores, né, drapiano, essa com certeza foi a semana da trollagem. Você ouviu o cast passado, Tutu? Eu ouvi, eu comprei o headset da Sony que funciona embaixo d'água, e eu ouvi, vocês são muito filho da régua, fica provocando. Os caras fica falando, o pessoal acha que é sério, acha que vocês estão falando sério, ninguém entende as brincadeiras. Vocês têm que falar que é brincadeira, gente. Você entendeu então que foi brincadeira, né, Tutu? Eu entendi, mas por quê? Porque eu como golfinho e golfinho é esperto, aí eu fico esperto. Comer golfinho. Deixa eu continuar então a leitura aqui do e-mail do Diego Santos, pode ser, Tutu? Vai, criatura. Essa com certeza foi a semana da trollagem, mas com certeza nenhuma supera o Jail Battleship Break do Kevin Butler. Caramba, isso foi tão feio que até meio difícil de acreditar. O tal Exiva também não deve ter acreditado que o Butler retweetou seu código de jailbreak. Essa com certeza ganhou o dia. Sobre o PSP Phone, concordo que a Sony está entrando nessa briga muito tarde. Isto era algo que deveria ter lançado anos atrás. E anos atrás é meio complicado, hein? Ele cheio de cloaca. E também acho que lançar esse telefone tão próximo do NGP fica meio extremo. Talvez tivesse sido melhor colocar a função do telefone como um dos features do NGP. Bom, eu tenho meio iPhone, então esse Xperia não me interessa nem um pouco. E aproveitando a Flame Wars desse último cast, eu gostaria de dizer que gostei da notícia do fim de Guitar Hero. Esse é um jogo que realmente me irrita. Ele é sempre a mesma coisa e não inova em nada, como mencionado. Parece até jogo de futebol. E concordo com a Carolzinha que God of War é um jogo ruim. Mesmo respeitando a questão da licença poética, esta versão da mitologia grega do jogo é muito ruim. Ainda mais em que tudo foi feito pelo escroto do Kratos. Ah, cara, o Kratos é awesome. É o Skratos! É o Skratos. Ah, eu só não me mato de rir porque suicídio é pecado no fundo do mar. Olha, ele continua. Tu tá mandando muito bem. Sou muito mais a baioneta. E nem é pelo fato dela ser sexy, já que ela é tão esquisita que foi difícil ela ser sexy. É isso aí, meus queridos. Um abraço a todos e até. Um abraço a todos e até a próxima semana. See you in the next day. Um abração pra ti, Diego Santos. Um abraço pixelado. E, cara, olha só, a questão do... E o próximo e-mail aqui é do Matheus Ramos Lima, 21 anos, Unaí, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, coisa deliciosa. Ah, cachaça boa, como eu sou um peixe de água salgada, eu só gosto de salinas. Oh, delícia. Olá, trolls pixelados que os mundos... peraí, repeti aquela frase. Olá, trolls pixelados do Nerdrop Games. Fugindo um pouco do tema, eu não odiei o cast de vocês. A participação da minha chefa, Carol, do Tudo No Pode, foi ótima. Devo dizer que todo o argumento dela a respeito do God of War 3 são muito válidos. O espartano conta mais com o fator awesome para garantir um bom game. Olha só, Carol, você é safada, Carol. Você mandou o seu subalterno escrever só pra puxar o saco e pra falar do Tudo No Pode de novo. Eu não gosto do Tudo No Pode porque eu não cabo dentro. Então vamos lá, acho que o Vivaco é o gordinho, tá falando você, bolha de poço. Pessoa gorda, obesa, coisa horrorosa. Ai, chupeta de baleia. Acho que o Vivaco comentou que Final Fantasy XIII não vendeu tão bem quanto Dragon Age e Mass Effect. Bom, segundo o site especializado em vendas games, o VG Charts vendeu sim. Vendeu mais, na verdade, que Dragon Age e Mass Effect 1 e 2. O fracasso do game se deu mais no sentido de não ter atingido o número esperado de vendas, que era maior ainda, devido ao valor gasto na produção do mesmo. Viu, gordo? Errou. Vai, eu vou falar as coisas se abrir o site do VG Charts. Agora bota no favorito aí que o Matheus mandou e partear. Bola. Quantas trollagens direcionam todo meu ódio às continuações desnecessárias para concentração excessiva em certo gênero. Ó, falou bonito, ó. Parece que tá abrindo simpósio de gente virgem, né? Respeito muito Call of Duty, mas queria que os outros bons games não perdessem tanto mercado devido à concentração que se tem no gênero FPS. Parabéns pelo cast. Na minha mera opinião dorsal, vamos dizer assim, o mercado compra o que quiser. A culpa não é nossa. A culpa é nossa se a gente não compra um jogo que não seja FPS. Me desculpa. Reclamar que um jogo bom não tá fazendo sucesso porque as pessoas não compraram, não adianta nada. Tem que comprar a porcaria do jogo. Você acha que vai sair o Marvel vs Capcom 4 se ninguém comprar o 3? Ah, radical, tá? Para de reclamar, o jogo tá vendendo, tá comprando, tá fazendo, meu querido. Ora. E esses foram nossos e-mails. Aqui a gente tem os comentários do site Tutu. Até o momento que nós estamos fazendo essa leitura de e-mail, 64 comentários no site. Bandido ocupado. É o nosso recorde de comentários no Nedrops de Games. Tem noção disso, Tupi? Não tenho noção de nada, nunca vim aqui. Tô aqui porque o Gordo perdeu uma promessa. Ô, desocupado que comenta! Adoro vocês! Um beijo na boca de vocês! Ficou uma discussão legal. Um pessoal soube comentar direitinho, né? Soube discutir. E um dos que mais comentaram, e que pelo visto foi o cara que ficou mais irritado, foi o Augusto Mesquita. Eu vou pegar aqui um dos comentários dele que eu achei mais interessante. Para aqueles que falam que a história de Final Fantasy VII é uma droga, eu quero ver no dia em que tiverem que pagar $30 em um litro d'água, não puder sair no sol das 10 às 18, ter problemas respiratórios por causa do CO2, andar a pé por falta de combustível e estar desnutrido porque não tem mais comida suficiente no mundo. Quero ver quem vai reclamar da história de Final Fantasy VII. E aí, no túmulo japonês que inventou essa história, vai estar escrito: eu tentei avisar, mas ninguém gostou do jogo. Então, Augusto, olha só. É uma história bacana, tal, né? Mas a gente tem Fallout aí, que o mundo tá na merda, né? E ninguém endeusa, velho. Sabe? Não, mas Final... essas criaturas que jogam Final Fantasy não gostam de jogo de macho, não, que nem Fallout. Não gosto, o cara fica usando argumento de Capitão Planeta pra tentar vender jogo. Ah, te lascar. Tu vai me dizer que tu tava jogando por causa da história de salvar o mundo ou porque o Sephiroth era porra louqueira com a espada de cortar a lua e tava matando todo mundo? Ah, vai te apeida, Augusto. Que desgrama, criatura. Ó, Final Fantasy VII é um jogão. Eu gosto daquela a weapon que fica debaixo d'água. Sou amigão dela. Mas fora isso, meu amigo, seu argumento tem o peso de um peido do linguado debaixo d'água. Cachaça. Linguado peido, Tutu? Rapaz, mas peido, bicho. Só nada no gás. Aqui o Marcelo Neves, parente da Branca D, né? Grande criatura. E não joguei, já odeio Dragon Age. Explico e tô pouco me fudendo para uma nova história, para uma nova jogabilidade, para uma nova trilha sonora, para novos gráficos. Que é mesmo a continuar com a história do primeiro jogo, com meus personagens, meus itens. História já pré-definida pelo que aconteceu no primeiro jogo. Pelo visto não vou ter isso. Ele não tá bravo, ele tá magoado. Ele tá magoado, isso aí é dor de corno, né, cara? Quando vamos testar, quem é que fez o Dragon Age? Bioware. Então, Bioware. Marcelo Snow, ele tá muito triste. Que eu sei, tá mudando as coisas do jogo que ele gosta. Ele comprou 108 expansões, ele queria jogar mais ainda, ficar preso numa linearidade lá atrás, e eu tô sendo troll só pra manter o ritmo. Mas aí eu te entendo, Marcelo. Eu queria continuar com o meu super personagem do Fallout no Fallout New Vegas, mas as coisas não acontecem. Nem todo mundo faz o Mass Effect, tá? É, era isso que eu tava na cabeça, viu, Tutu? Sabe porque o Mass Effect, que eu tô ele na segue... cabeça, barbada, ah. Né? continue que eu não tô valendo nada. Mas então, Mass Effect ele continuou na mesma história, né? Então, o Dragon Age eu não cheguei a terminar, mas dependendo de qual a história, acho que não encaixaria, né? E, bom, enfim, né? Vamos ver como é que sai o Dragon Age 2. Talvez seja um ótimo jogo, como foi o primeiro. E aqui o comentário que eu achei muito legal da nossa puta véia, Tutu, Frank Castle, ele comentou aqui, ó. Não tenho muito o que trollar. Não lembro de nenhum jogo que eu odeio. Pelo menos hoje em dia busco mais os jogos de temática e jogabilidade que me agradam. Mas o que eu odeio são checkpoints mal feitos, como o de Red Faction 2, onde você morre ao enfrentar um chefe e ao tentar novamente tem que ver toda, e agora eu digo em caixa alta, toda maldita cutscene novamente, fecha caixa alta, sem poder cortá-la. Isso irrita. Isso aí é algo que realmente incomoda muito. E várias vezes já aconteceram, em vários jogos acontece isso, na verdade, esses checkpoints mal feitos. Alô? É você aqui, filho. Ah, desculpa, eu tava comendo sashimi aqui. Eu só como sashimi. Você só come sashimi, né? Eu como sashimi, queijo e surfista. O próximo é um dos membros da banda mais cheguei da história, o Fábio Kiss. Eu achei que alguém iria falar no programa. Você percebeu, né, ô Tutu? Você percebeu, né? Ele quis que você lesse o comentário dele. Quando hoje eu vou nadar até flor pra comer suas pernas. Coisa horrorosa. É, só você pode fazer piadinha sem graça. Lógico, eu sou um predador com marcada detalhe de 10 mil dentes. Você é o quê? Humano. Não, eu sou um jogador de tênis, cara. Sou um jogador de tênis aqui comigo. Ah, é verdade. Esqueci que Floripa todo mundo faz isso. Eu achei que iria falar no programa, mas tenho certeza que você do Nerdrop Games também odeia os jogos de filme. Arrisco dizer que todos são ruins, mas o problema não é só o jogo ser ruim. Ele existe pra te enganar. Eles te ganham quando você sai do cinema todo empolgado, louco pra curtir um pouco mais daquela experiência do filme e sempre dá de cara com jogos mal feitos, tóxicos, com a jogabilidade imbecil, quase sempre todos iguais. Ouvi dizer que o jogo do Homem de Ferro 2 foge dessa regra. Nem me arrisquei. Bom, um jogo que foge dessa regra é do Wolverine. E o jogo do The Warriors pro Play 2 também. The Warriors tem para PSP e Xbox One também. E um que eu vi, o do jogo do Scott Pilgrim, mas é baseado nos quadrinhos. Deixa eu ver outro jogo. Tem as Crônicas de Riddick, não, de Nárnia. Nárnia é aquela baitolagem do leão. Se fosse um tubarão ia ser muito mais awesome. Mas eu acho que é isso. Procure coisas boas para se procurar no Google. Good Movie Adaptation Games. E é claro, o melhor de todos, na minha opinião, mera de predador capaz de obliterar sua vossa existência. O melhor de todos é Batman do Nintendinho, baseado no filme do Tim Burton, que é melhor que o filme e que é melhor que muita coisa. Um abraço mega pixelado pra quem entendeu a nossa brincadeira, né, Tutu? É isso aí. Se você ficou ofendido, mesmo depois da gente falar trollar, que a gente ia brincar com você, eu não entendo. Criatura, que nem eu virar e falar, eu vou morder você. Aí você, tá bem. Aí você vai tomar mordida e fala, você mordeu. Pois é. Então, pessoal, espero que vocês gostem. E como diria o Capitão Planeta, depois de tomar cachaça comigo, o problema é de vocês. Vambora, criatura, que agora tem o cast. Léo Lopes, um beijo, Elias, na boca, Elias. E voltamos da leitura de e-mails mais esquizofrênica de todos para... E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops Games. Tablet da Sony. Novos personagens em Marvel vs. Capcom 3. Pronunciamento oficial da Sony sobre o Jailbreak. Novidade em Assassin's Creed Brotherhood. Dreamcast ganha um vinil. Novos personagens em Mortal Kombat. E no Game Talk, videogames portáteis. Este cast cabe no seu bolso, a não ser que você esteja gravando em fita cassete e levando a vitrola pra ouvir no ônibus. Vamos pro cast! Meus queridos, parece que a Sony mais uma vez está focada em todas as áreas que ela puder. O que isso quer dizer? Ela lança um portátil, ela lança um celular? O Guilherme já nos ensinou. Tem a Sony Games, a Sony Ericsson, a Sony Televisão, a Sony todas as áreas. Mas na sua cabecinha aí de ouvinte, você sabe muito bem o que você está pensando. Que a Sony é uma empresa só, que aperta um botão e por uma porta sai videogame, por outra sai celular. E agora sai tablet também. A Sony aparentemente está registrando coisas de uma tablet. Meu Deus, o que diabos é isso? Aparentemente ela está PlayStation Certified, quer dizer que ela tem o certificado PlayStation. O que isso quer dizer? Provavelmente rodará jogos da linha PlayStation ou jogos que existem no PS3, não sabemos. Mas o que vocês acham, meus queridos? É, eu acho que assim, só porque vai ter o PlayStation Certified, velho, não significa nem um pouco que ele vá servir como um console, entendeu? Ele pode servir pra no máximo PlayStation 1, cara. Não acredito que vá ser utilizado otimizado para jogos de PlayStation 2 ou até mesmo PlayStation 3. Para mim, ele vai ser utilizado para jogos de PlayStation 1. Acho que se for utilizado, seria jogos de PlayStation 1. Cara, a minha opinião é um pouquinho diferente pelo seguinte: não necessariamente por ele estar sendo certificado com o brand PlayStation, quer dizer que ele vai rodar jogos. Pode ser que ele vá servir como uma interface de comunicação de mídia com o PlayStation oficial da Sony. Então, ele deve ter algumas das funções do Media Server que já vem um pouco capengas dentro do PS3, que poderia dar uma melhorada, mas que pode ser integrado nesse dispositivo mais futuro. Mas eu não acredito que realmente vá ser só voltado para jogos nesse caso. Então, vamos criar um cenário ideal. Vamos dizer que é uma tablet que roda Android, que você pode checar os seus e-mails, Gmail, essas coisas, que pode ser um controle de interface do PlayStation 3 e do equipamento da Sony. Ele pode ser um controle universal da Sony, basta ter um infravermelho. Exato. Cara, pra mim já tá vendido isso. O PlayStation Certified pode ser simplesmente o certificado pra controlar o aparelho, ou agora que com esse Kyocera, Kyori, não sei o que, que é o sistema de streaming de música e esse tipo de serviço, você tem uma casa com home theater, você tá na cozinha, cozinhando com a tablet, não cozinhando com ela. Ela como companhia da cozinha e fazendo streaming de música. Sei lá, se ela tiver uma saída de som, você escuta. Se não, ela é só um controle remoto. E a outra coisa, eu acho que o Guilherme concordaria comigo, eu já acho que a interface gráfica vai ter mais a ver com o NGP-SP, como disse o Guilherme, do que com a Cross Media Bar. Eu concordo também com a opinião do Guilherme e a sua também, Vivaco. Só que eu analisei essa notícia de um outro aspecto. Eu tô achando que, assim, devido até mesmo à última notícia que a gente leu no cast passado sobre o Xperia Play, e vendo agora que eles vão lançar um tablet, tá me lembrando muito, por exemplo, a Apple tem um iPhone e agora tem um iPad. Eu não sei de onde tirei essa ideia da minha cabeça, mas a Sony viu, vamos colocar assim, que deu certo sobre o controle de movimento, que, se você for ver, tá tentando pegar o mercado aí do Wii, agora tá tentando jogar um Xperia Play pra pegar no lugar, assim, no smartphone mesmo de presença, e agora eles querem pegar o tablet também, porque, que nem vocês falaram, a Sony, ela, uma grande variedade, e eu tô achando que cada vez mais ela tá vingando justamente pra cada vez pegar maiores fatias do mercado, e se, que nem vocês falaram, se a Sony fizer uma interação entre todos os produtos da Sony, meu, aí sim os sonistas vão aplaudir de pé. Olha, eu sei que o cast não é mais de trollagem e tal, mas eu não gosto de tablets. Simples assim. A tablet pra mim não soa como um console, justamente por uma coisa que o Guilherme já falou várias e várias vezes, é que as tablets não têm botões, cara. Eles não são criados pra esse tipo de função. Acho que é meio feio, sabe? Porque não tem botão. Vai cair na mesma coisa do iPad, do iPhone, sabe? Você vai ser complicado de você jogar isso, sabe? Com certeza, Kudojo. Se você vai colocar um tablet nesse pra ser mais um parecido com os outros e não vai conseguir levar em consideração tudo que a Sony fez de videogame até agora, realmente não lança. Mas eu prefiro muito mais uma ideia de ter um tablet que controla vários equipamentos, não só o PlayStation na minha casa, do que simplesmente ter só mais um tablet por quê, entendeu? Imagina você pegar, abrir esse tablet, ligar a TV, ligar o som, entrar no seu PlayStation mesmo, fazer um scan rápido sobre as músicas que você tem, começar a tocar no home que tá no quarto. Poxa, isso ia ser bacana pra caramba, mas... Ah, eu acho isso perfeito, cara. Se vier desse jeito, até eu vou querer um. E uma coisa que a gente sabe é que a Sony tenta, pelo menos, dar suporte para as coisas dela. Com certeza, isso tudo vai gerar pelo menos um joguinho, que seja bobo. Bobo que seja, mas vai gerar um joguinho na PSN que utiliza essa ferramenta. Agora, uma pergunta. Vocês acham que a Sony tá, de certa forma, copiando tendências do mercado? Agora sim, parece que depois de tanto tempo que ela sempre não quis copiar as coisas, sempre quis ir fazer as coisas próprias dela, agora, de certa forma, ela tá meio que indo de acordo à maré? Bom, você lembra que semana passada, quando a gente contestou se o PlayStation Phone era a hora errada, era a hora certa, e eu falei, agora que é viável, agora temos o hardware, agora o Android está estável, agora dá pra fazer? Eu acho que agora a Sony tá criando tendências, porque querendo ou não, eu já conversei isso com o Guilherme, o iPhone tem jogos fantásticos. Eu terminei agora um RPG do iPhone de $3 que valeu jogos que eu paguei 15 na PSN. Uhum. Agora, o que que tem isso? Ela tá trazendo um celular videogame. Isso desde o N-Gage não tinha sido feito. Isso, uhum. Ela tá, pela primeira vez, eu acho que ela tá pegando o que ela pode pra se adaptar ao mercado e inovando. Eu não acho que vai ser um iPad da Sony. Eu acho que vai ser uma tablet da Sony com funções da Sony. Se duvidar, não vai navegar na internet. Se duvidar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Vai cumprir as funções que a Sony queira cumpra com os aparelhos dela. O resto seria extra. Eu acho que a Sony tá se enfiando num nicho que não pertence a ela, sabe? Ficar tentando investir em tablet agora. Não sei, eu acho que não é um nicho que ela deveria estar se enfiando. E saiu um rumor aí sobre novos personagens do Marvel vs. Capcom 3. Pra falar a verdade, o que aconteceu? Um hacker, ele pegou simplesmente os códigos do Marvel vs. Capcom 3 e ele encontrou dois nomezinhos aí no meio desses códigos que são bem interessantes. Logo, a gente vai pensar que esses personagens vão estar disponíveis pra DLC, que simplesmente são do Dr. Octopus e de Frank West. Ele achou simplesmente esse nome no meio de todos os nomes dos personagens do jogo do Marvel vs. Capcom 3. Eu acho que é um pouco arriscado a gente dizer que serão DLC. Porra, eu adoraria ter o Frank West pra jogar no Marvel vs. Capcom 3, mas é preciso lembrar também que várias vezes o código fica cheio de coisas que foram canceladas posteriormente. Isso aconteceu com jogos tipo GoldenEye 007, aconteceu com GTA San Andreas, aconteceu com vários outros. Pode ser que eles tentaram incluir esses personagens e não deu certo por questão de jogabilidade ou por outro tipo de conflito qualquer e deixaram suspenso, mas eu realmente fico na torcida de ter quanto mais personagens melhor pra DLC, né? E se eu... saiu o Dr. Octopus, eu estava certo, porque eu falei que precisava de um vilão do Homem-Aranha e falei Dr. Octopus, obrigado. Eu acho que ficaria muito estranha a jogabilidade do Dr. Octopus, dependendo do modo como ele ficaria em jogo, né, cara? Se ele ficasse como o Dr. Octopus mesmo, que ele fica assim mesmo, que ele fica suspenso pelos braços, ia ficar meio esquisito, sim. Talvez ele ficasse com uma jogabilidade meio semelhante do... Shuma-Gorá. Do Shuma-Gorá, exatamente. Não, é porque jogar com lobo e com dois anões não dá diferença. Não, eu acho escroto, eu acho escroto isso, cara. Achei muita gente achou foda o fato de ter o personagem de Okami, que é o... Amaterasu. Cara, tu botar um lobo daquele jeito pra jogar é muito... tem muita coisa fora da cabeça. E eu sei que o Beautiful Joe é estiloso e eu sei que o Arthur é carismático, mas eu preferi uma versão adulta do Arthur do que aquela versão SD cômica. Mesmo ele sendo assim, eu preferi uma versão adulta dele, uma versão normal, do que aquela distorção bizarra. Tá aí, pagamos, né? Pagamos com a língua porque falamos de Marvel vs. Capcom de novo. E junto com essa notícia foram confirmados já downloadable contents, né? Ou coisas para fazer downloads ou conteúdo baixável do Marvel vs. Capcom 3. Parece que a gente não vai parar de falar desse jogo. Que contam com a roupa clássica do Thor, diferente da outra que tá mais próxima ao filme. O Capitão América sem capacete, franjinha Justin Bieber e escudão em formato de brasão. Conta com o Homem de Ferro do Reinado Sombrio, que na verdade é o Norman Osborn. Conta com o Ryu do Street Fighter 1 de franjinha, luva vermelha e sapatilha vermelha. E parece até mais magro. Conta com o Dante vestido de moça. Ah, não. É normal essa roupa dele? É, Dante. Esqueço que o Dante é moça. Trolando a Carol aqui. E, uh-huh. E o Chris Redfield com uma roupa de algum Resident Evil genérico que ele apareceu aí. Esse Chris Redfield é do Resident Evil 1. A roupa do Resident Evil 1, cara. O que eu achei legal foram mudanças na parte estética, como tirar o capacete do Capitão América, acrescentar cabelo, né? O Ryu ganhar franjinha e o escudo mudar de forma. Então é a prova que não tão só colando adesivo no skin, né? O Homem de Ferro também tá com uma ombreira que é diferenciada. Bom, acessem aí as fotos, o link está no post logo abaixo do link com a matéria do hack, que a gente não sabe se é hack, mas eu e o Guilherme estamos torcendo, e o resto daqui é tudo frouxo. Troféis! E essa semana saiu o comunicado oficial da Sony a respeito da quebra da chave de segurança do seu console PS3, graças ao hacker GeoHot e à equipe do FailOverflow. Ela explicou os motivos que garantem, segundo a ela, o direito de bloquear o aparelho remotamente ou talvez até o acesso à PSN do jogador que tiver algum conteúdo modificado no seu console em casa, dizendo que foi, na verdade, feita uma engenharia reversa em cima do hardware desse aparelho, e isso é contra license agreement que eles têm, que todo jogador é obrigado a aceitar na hora da compra e da instalação do videogame em casa, né? Cara, a Sony deve ter deixado os advogados dela sem dormir até descobrirem esse negócio. É engenharia reversa! bota no contrato! E por algum motivo eu acho que eles falam assim: bota no contrato que engenharia reversa! Se alguém fizer, tá violando a lei aqui! Ah! Esse tipo de precaução com relação à engenharia reversa é feita desde sei lá quando. O problema realmente é com relação a que tipo de atitude eles podem tomar daqui pra frente que vão prejudicar quem tá numa boa, quem tá comprando realmente sem querer pensar em pirataria e tal. Que é uma ideia que já surgiu um tempo atrás do tal do DRM, que é Digital Rights Management, onde você vai ter que ficar guardando chaves de registro com 8 milhões de caracteres e ficar digitando aquela porcaria um determinado número de vezes. Isso não penaliza quem tá na pirataria e penaliza o consumidor que realmente tá levando aquilo numa boa. Há um tempo atrás eu conversei até com um amigo meu que é programador e gosta muito dessa área de videogames, e ele me disse que essa chave principal do PS3 e de outros videogames que usam o mesmo tipo de tecnologia poderia ter sido feita uma chave mutante, que ela trocaria em determinados tempos, ou a cada atualização do sistema, ou quando a Sony quisesse. Eu não sei o que que levou a não ter se optado por esse tipo de chave, mas eu não sei também se isso não é uma coisa que eles podem colocar exatamente agora, já que descobriram que a chave fixa muda para uma rotatória. Seu amigo entende de programação, ele sabe que isso é viável. Agora, ele também, como trabalha com isso, ele deve saber o quanto custa. Se na época, porque eu desbloqueio, vale pra qualquer PlayStation. PlayStation 3, George Foreman, de 5 anos atrás, quanto o PS3 Slim. Ou seja, a Sony provavelmente, quando lançou o PlayStation 3 a $600, se ela pagasse por essa tecnologia, o pessoal virou e falou, pra botar essa chave mutante, alguma coisa assim, vai aumentar tanto. Ela falou, meu amigo, o videogame já tá no preço que a gente conseguiu baixar. Quanto? $600. O cara, boa sorte. Tchau, vou jogar o Wii. A sorte da Sony é que hoje em dia ela tem todo esse meio de atualizar os softwares, hoje em dia, os softwares do PlayStation 3 via internet, né? Eles já fizeram muito disso até mesmo no passado, com usuários que tinham Linux, que perderam tudo só fazendo uma atualização. Eu não vejo por que a Sony não pode fazer alguma coisa assim de atualizar e cada vez, né? Tá certo que vai ficar aquela briga de gato e rato, né? Aquela coisa, bloqueia. Aí vem o hacker, vai lá e desbloqueia. Aí bloqueia. Mas eu vou te confessar, foi na briga de gato e rato que eu me cansei e vivi só de original no meu iPhone. Antes eu vivia de pirataria. Eu cansei na briga de gato e rato. Então assim, se valer a pena e algumas pessoas desistirem, tô ganhando consumidor. Hoje eu sou uma putinha da Apple. Compro coisas originais dela. Ela ganhou a briga, os piratas. Exatamente. Perderam. Numa pesquisa rápida que eu fiz aqui na internet, se você quer saber quando aparecer algum erro na sua tela, se você foi banido ou não, o código que vai aparecer é o 0x800-2A227. Se isso aparecer na sua tela, compra outro ou vai pro Xbox. Peraí, deixa eu ligar meu Play 3, peraí. Então, eu tava vendo na internet também que já teve caso de dois brasileiros que foram banidos. Lógico, só dois ou dois com internet? Com internet. Pelo que eu vi. Brasileiro pirateia aplicativo de iPhone de 99 centavos, não vai piratear jogo de $60. A diferença é o seguinte, Vaco, você pode piratear o seu PlayStation pra ter, botar jogos que você quiser e tal, mas, cara, você tem que lembrar que são, sei lá, 45 a 50 gigas de informação que você tem que passar pra aquela porcaria. Isso não é tão simples ainda. O que esses caras devem ter feito é pra tentar desenvolver alguma coisa no estilo dos hacks que estão sendo feitos com o Kinect. Eu não acho que seria só pra copiar um jogo e vou comprar na Uruguaiana que seja pra botar no PlayStation 3. Eu não vejo uma maneira que a pirataria vale a pena se você perde suporte. Como a gente tava falando, tá, o videogame é caro? É. Ele é um investimento? É. Mas olha só o suporte que a Sony tá dando. Comparativo com o PlayStation 2, sabe? A Sony não deu suporte nenhum, ela lançou um HD que não deixava fazer nada. A pirataria no PlayStation 2 com o modo HD fez muito mais pelo jogo do que a Sony jamais fez. Já hoje, o PlayStation 3 tem um suporte excelente, sabe? Eu não sou muito satisfeito porque eu conheci a Live, mas é um aparelho que recebe muito suporte. Eu fui na casa de um amigo meu, ele tem um Blu-ray player da Sony 3D e um PlayStation 3. Eu falei, meu amigo, vende esse Blu-ray player porque você tem outro aqui. Você vai gastar $50 pra comprar o controle remoto e acabou. Ele, sério? Eu falei, atualiza. Você nunca atualizou? A gente conectou, configurou. Ele pegou um filme 3D, botou no Play 3, a gente assistiu. Acabou, cara. Acabou. Numa atualização ele falou, velho, eu vou vender esse Blu-ray player 3D pelo preço que eu comprei. Ainda tá com um mês, se duvidar eu posso na FENAC e pegar em mercadoria. Eu falei, pronto. Como eu te poupei o dinheiro, me dá jogo. E pra quem não tem um console da nova geração, tipo eu, já pode ficar contente que Assassin's Creed Brotherhood tá chegando pro PC. Vai chegar pela Steam, né? E quem fizer a pré-compra dele, né, vai ganhar de graça o upgrade da edição digital de luxo, né? Vai incluir o personagem Arlequim e Officer, né? E o mercado Trajan e o mapa Aqueduto, né? Eles diz aqui que eles são muito parecidos com Lairs of Romulus. E vai ter mais o Assassin's Creed Lineage Movie, né? O filme, um filmezinho. E mais alguns outros bônus, né? Vivacqua e Guilherme, vocês se empolgaram pra comprar esse jogo que vocês tanto adoram? Próxima notícia. Chorem, chorem, viúvas do Dreamcast. Você aí que diz que vai comprar um iPad pra jogar Chuchu Rocket. Você que não pode ver um jogo de Dreamcast e fala como eu quero jogar esse videogame que saiu depois do PlayStation 1, mas só tem um analógico. Meu Deus, como eu quero um videogame que já lançou ultrapassado, mas que tinha os seus poucos jogos. Eu admito, era uma máquina de combate fantástica com todos os jogos da linha CPS3, a versão mais completa de Marvel vs Capcom 2 até hoje em dia, e muitas coisas. Mas não sumiu por acaso, não foi defasado. A SEGA não virou e falou, vamos lançar algo melhor. A SEGA parou e não lançou nada melhor depois daquilo. Ah, eu gostei do Troll. Entrando no mérito da notícia, nós vamos fazer um cast sobre Dreamcast, isso é uma promessa, só que a gente vai fazer quando vocês pedirem bastante. Tem que ter motivo, tem que ter coro. A gente vai estudar, vamos falar bem, vamos falar mal, porque começou, porque acabou, mas inicialmente, vamos falar da notícia. O que que veio nessa notícia? Vai sair a Dreamcast Collection, que vai ser uma coletânea de jogos de Dreamcast para os videogames da atual geração, e a edição de colecionador vai vir com um vinil branco lindo. Eu tô falando vinil, um disco de vinil. Atenção, geração MP3. O disco de vinil era como se escutam músicas e como DJs fingem que ganham dinheiro. É isso que é genial. Um vinil, tá? É uma coisa pra posers e pessoas ultrapassadas que colecionam. É legal pra caramba. Eu tenho uma vitrola aqui em casa, eu teria. E eu seria um poser. Eu tenho vinil aqui em casa, eu tenho vinil também. E eu seria um poser se eu tivesse um negócio desse. Não é uma coisa que tá disponível pra todo mundo ir lá e comprar um, pagar um pouco a mais. Não, é uma edição limitadíssima. Então ter isso não é só pra você ouvir. Vai me dizer que você vai botar isso na sua vitrola. Um disco branco lindo desse pra arranhar. Neve, você vai baixar os MP3 e vai deixar isso impecável. É isso que vai acontecer. Logicamente. Nossa, eu ia pregar isso na parede, esse disco branco, só pra tirar igual um... Ia pregar mesmo, ia cara? Ia falar assim, pô, esse disco branco, ele tem a verdade. Eu vou pregar o disco branco, Dreamcast. Eu sou viúva do Dreamcast, quero jogar Chuchu Rocket no meu iPad. É igual aquela versão que saiu pro Red Dead Redemption, né? Aquele vinil vermelho lindo também. Mas a vantagem do Red Dead Redemption é, o jogo é sujo, a trilha sonora pode ser suja, e você botar no vinil dá aquele chiado de violão, coisa mais velha. Aqui você vai botar as músicas eletrônicas do Sonic Adventure, vai estar lá, It's Sonic, I'm awesome, and my game sucks so much. Com chiado. É. Senti uma dorzinha no coração agora, porque, pô, eu comprei Sonic Adventure no PlayStation 3 e vai ser um pacote desse pros videogames atuais? Pois é, você comprou um jogo ruim e agora você pode comprar mais um jogo ruim de novo. Eu comprei também, eu tô na mesma situação. Adorava quando eu vi, meu Deus, como é ruim. Gilberto, se você quiser jogar um Dreamcast direito, compra um no Mercado Livre, não espera a coletânea, porque a coletânea vai ficar péssima em HD. É melhor você arrumar uma TV de tubo e jogar isso direito do que... Sério. Não, eu não vou comprar esse negócio. E na onda da NetherRealm, que tá divulgando aí os vídeos dos personagens do novo Mortal Kombat, semana passada ela divulgou aí o vídeo do Noob Saibot, que é um personagem que só foi ser um personagem jogável no Mortal Kombat Ultimate. Ele fez uma apariçãozinha no Mortal Kombat 2, mas é mais acerca de história mesmo, ele não participava. Ele não era um personagem jogável, né, no caso. E, cara, pra mim, é o personagem mais apelão da história de todos os Mortal Kombat, cara. Simplesmente pelo fato de ele conseguir anular o poder de qualquer um. O que eu acho mais bacana desse novo Mortal Kombat, principalmente, é que finalmente temos um diretor de arte na equipe, né? Pois é, o Noob Saibot, primeiro, parece um ninja. Segundo, parece um guerreiro ninja. Terceiro, parece um guerreiro ninja sombrio. Antigamente ele era um sprite obscuro ou porra nenhuma. Agora ele parece um personagem que pertence a esse mundo. Finalmente, cara, o design chegou nos jogos americanos, né? Uma coisa que o Guilherme Costa fez a minha cabeça explodir antes, enquanto nós estávamos discutindo acerca da pauta e tudo mais, é que, na verdade, o Noob Saibot é uma junção do sobrenome dos criadores, né, Guilherme? Exato, os criadores da série original, Ed Boon e John Tobias. E botando ao contrário, você tem aí Noob Saibot. E sabe o que é o melhor? O jogo era tão funcional dentro do próprio universo que ninguém jamais diria que Noob Saibot não é um nome que pertence a esse universo. Ninguém, por isso que muita gente se surpreendeu. Eu sei que muita gente sabe, eu sei que muita gente descobriu agora como Kodoji, mas é, cara, é um detalhezinho, é puro charme, eu acho, puro charme. E é interessante ver também que no final do vídeo aparece um porta-livros muito, muito foda do Scorpion e do Sub-Zero, velho. E esse é Kodoji, pelo que eu vi que aparece no final desse vídeo, vai ser a edição de colecionador do novo jogo do The Mortal Kombat, que vai vir com esse apoiador de livros, que de um lado é o Scorpion e outro lado é o Sub-Zero, tomando um bem no peito, assim, afincado, assim, do poder do Scorpion. Não sei como é que fala o nome desse poder da cordinha. É o arpão que ele usa normalmente, né? É. O legal é que essa edição de colecionador, eu acho que é Tournament Edition, se não me engano, é um nome desse assim. Collector's Edition. Collectors, né? Collectors Edition. Ela tava magia. Com um preço estimado, se não me engano, $159 na GameSpot americana. Ui. Então, chupa essa. Vai vir pro Brasil custando R$1.500. Se vier. E no vídeo da semana, diretamente recomendado pelo nosso Stefan, a máquina de postar notícias do Jovem Nerd. E infelizmente ele não estava nem de chapéu nem de charuto na Campus Party, mas podemos trocar uma boa ideia. Ele nos mandou vídeos de um grupo que faz online gravações de músicas de videogame e eu escolhi também, só pra contrariá-lo, que ele falou que ele tem a música favorita dele, eu escolhi um medley de temas do Mario Kart. As músicas são lindas, gente. Por favor, escutem, deixem seus comentários. Se puder comentar lá no YouTube, eu ouvi no Nerd Drops, a gente quer dominar. Queremos dominar a internetosfera. Okay? Isso aí. Queremos dominar. Clique, assista e não tem mais da semana essa semana. Sabe o que tem agora? Sobe a vinheta. Game Talk. It's awesome. E nesse Game Talk chegou a hora, né, de falarmos daquelas coisas que cabem no seu bolso, mas para entrar lá eles esvaziam o seu bolso de dinheiro, né? A metáfora mais esperada. E eu vou passar a bola para o nosso mestre cultural, sapiência, o nosso engenheiro feromonicamente enhanced, Guilherme Costa. Guilherme Costa, vamos falar de portáteis hoje. Você tem alguma coisa a acrescentar para abrir esse papo? Olha, eu tenho um PSP já, tem talvez uns 3 ou 4 anos que eu tenho um PSP, eu comprei ainda na série 1000, bem antigo. Eu sempre quis comprar um Game Boy, quando virou a Nintendo DS, eu sempre quis comprar também, mas eu nunca tive a oportunidade ou realmente aquele jogo que me fizesse comprar. Necessidade de ter um videogame portátil surgiu quando eu tava vendo que o meu PlayStation 2 estava acumulando poeira. Por eu sair de casa às 7 horas da manhã e voltar às 11 horas da noite, com estágio, faculdade, etc e tal. E eu realmente não me arrependo de um momento de ter investido essa grana num portátil, porque eu levo pra onde eu quiser agora, jogo do jeito que eu quiser, dá pra me divertir onde for. Se eu vou pra um lugar que eu sei que eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto, ou que eu tô indo contrariado, levo ele no bolso. E realmente, é uma máquina que tá cada vez mais poderosa, tanto do PSP quanto o Nintendo DS. Estamos na curva quase pro lançamento do Nintendo 3DS e mais final do ano possivelmente a gente vai ter mais alguns detalhes da data do lançamento do próximo PSP e eu realmente estou bem empolgado para saber o que vai vir com essa tecnologia nova agora. Vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aqui já teve ou tem um portátil, certo? Sim. Certo. E duas perguntas. Qual foi o lugar mais estranho que você jogou o seu portátil? Qual foi o lugar que você mais se arrependeu por não tê-lo levado? Isso vai me dar um link para eu zoar vocês sobre os portáteis da nova geração. O lugar mais que eu mais gostei de ter levado foi numa vez num casamento que tava chato pra caramba. Eu saquei o PSP do bolso. Tudo bem que não foi uma coisa tão discreta assim, né? Já que ele não é não necessariamente pequeno. A vantagem é que você tem 3 metros de altura. Parecia um dedal, né? Não, e tava naquela história lá de senta, levanta durante a missa, que o pessoal fica rezando, caraca, ajoelha. Caraca, na missa, que... velho! Era num casamento, cara, na igreja. Sim, mas, porra, casamento tem duas partes. Tem a Eu te garanto que se o Guilherme tivesse buscado outros players conectados, Deus tava... disponível pra gerar um contra no Street Fighter. Com certeza. Tinha lá The God na lista de amigos pra poder jogar comigo. Mas a parte da missa realmente tava bem chata. Deu pra sacar e jogar um pouquinho, com volume mudo, claro, né? Pra não chamar tanta atenção assim. E uma outra vez que eu me arrependi de não ter levado foi numa viagem que eu fiz. Eu não lembro direito pra onde que eu fui. Mas eu sei que antes de sair, quando eu tava arrumando a mala, eu falei, pô, eu vou levar o PSP, porque se eu precisar, ele tá lá. E no último momento eu falei, ah, não vou precisar dele não, vou deixar em casa. E depois fiquei xingando o resto da viagem inteira por não ter levado. Você começa a achar as coisas que são chatas, normalmente muito chatas, né? Quando você esquece de botar. Giba, você e o seu PSP, você abriu falando que já levou ele pra lugares estranhos. Assim, lugares estranhos já foram alguns ele, né? Fora o clássico banheiro, né? Que acho que isso daí também nem conta, porque todo mundo faz isso. Mas... eu já levei já meu PSP já, cara. Como posso falar? Vocês vão achar um pouco esdrúxulo, mas foi pro enterro. Nossa. Caraca. Era assim. Peraí. Caraca. Eu espero que alguém aqui tenha levado o portátil pro batizado, porque aí a gente fecha o ciclo da vida. Foi o casamento, o velório e o batizado. Então, que assim, era um enterro de um parente meu, né, que faleceu lá no interior, que eu não tinha, assim, muito contato. E só que aquela coisa, né, família do interior, que tem 10 milhões de primos, aquela coisa toda. E aí vai todo mundo pro enterro, aquela coisa e tal. E tava aquele clima chato, né, aquela coisa toda. E aí que tá, e eu... tava com mochila e tudo, tal, nem tinha deixado as coisas na casa da minha avó, já peguei, já pensei duas vezes. Eu fui um pouco de cantinho ali, peguei meu PSP e comecei a jogar o Final Fantasy Dissidia. Então foi meio... então foi meio que automático, assim. E o lugar... pronto, se você jogasse Dead Rising. Provavelmente deve rodar no NGP, né? Já sabe. Próximo parente que morrer, estarei lá jogando Dead Rising. Caraca, vai ser muito com cretino. Realidade aumentada ainda, hein? Bota aumentada. Vai ser muito cretino, cara. E um lugar assim que eu me arrependi muito, demais, assim, foi uma vez que eu fui pra chácara de uma ex-namorada minha, e aí que acontece? Eu não levei, né, claro, aquela coisa, tô com namorada, vou dar atenção pra ela, né? Só que aí bem nesse final de semana eu dei uma briga com ela, tão tensa, sabe, fudida, e aí ficou os dois assim, né, aquele climão, assim, pesado, e um no meio que não falando com o outro. Nossa, como eu queria um PSP naquela hora ali pra ficar jogando ali meio Final Fantasy de Seed. Pra dar motivo pra terminar logo, né? Já. Encerra logo, fica de papagaiada. E uma pergunta, consertar o namoro não tava interessante não, né? Pra falar a verdade, já tava já nos êfasos dos finais, já, pra falar a verdade. E você, Carol? Carol, agora é a hora. Provar se a vaga de estagiária vira contratada, hein? Agora é a hora. Deixa eu ver. Olha, pra falar a verdade, eu levo meu Nintendo DS pra tudo qualquer lugar que eu vou. Inclusive porque, velório? Não, velório não. Mas a todos os assassinatos que ela cometeu, sim. Não, ó, eu vou contar uma história muito triste pra vocês agora. Eu comprei, quer dizer, eu ganhei meu Nintendo DS logo que lançou aqui no Brasil. Aí era o meu xodozinho, né? Leva pra cá, leva pra lá, tudo. Aí emprestei pro meu namorado pra ele jogar. Ele queria jogar o Pokémon Black. Aí emprestei, ele tava jogando, tava na casa dele. Aí entraram na casa dele e a única coisa que levaram foi o meu Nintendo DS. Cara, a única coisa. E sabe o que é pior? Ele ainda ganhou uma classificação positiva no Mercado Livre depois disso. Triste. Só levaram, né? Sei. Porque foi uma história meio estranha, assim, mas resumindo, na hora que a gente chegou, os caras estavam saindo, sabe? Então eles tinham enfiado tudo nas malas, mas o levaram. Mas acho que eles ouviram o barulho de gente chegando e enfiaram no bolso, Foi a única coisa que levaram. É o seu namorado atual, esse? Sim. E eram os amigos dele que vocês estavam saindo? Olha a preste. Não, e Carol, teve algum lugar que você queria ter levado muito o seu DS e não levou? Então, aí depois que roubaram o DS e aí a gente conseguiu com seguro o dinheiro pra comprar outro, agora eu não largo ele por nada. Qualquer lugar que eu vou, eu levo. Inclusive hoje, que eu tava tendo uma aula na faculdade sensacional sobre sistemas operacionais, eu comecei a jogar com um amigo meu. Foi um lugar que eu gostei de ter levado. Olha só. Você não tinha jogado na aula, né? Não jogou na aula antes? Não tinha jogado antes? Não, já joguei, mas aqui essa aula tava linda. Pois é, eu, o lugar vai mais... Vamos pular isso, né? É, eu tô sendo ignorado aqui, eu sou uma porra de uma sombra, é isso, né? Tudo bem. Vai, Kodoji. O lugar mais inusitado, cara, que eu joguei foi durante a aula, mas não foi só durante a aula, foi durante uma prova. O professor tava mexendo no computador e eu tinha terminado de fazer a prova, né? Só que o professor não sabia que eu tinha terminado a prova e tal. E aí eu me encostei assim na parede e tirei o DS, cara. E fiquei lá jogando, porra, mais de meia hora. Daí a pouco o professor levantou, cara, eu escondi o DS. Dei sorte que o professor não viu, cara. E uma situação onde eu queria ter levado e não levei o DS foi na minha entrevista de estágio, cara, que eu tive que esperar e tal. E é sem graça, não tem nenhum enterro onde eu levei, não tem nenhum batizado, nenhum casamento, sabe? Normal, assim, minha vida é chata, sabe? Por isso que eu sempre levo DS, levava, né? Bom, o lugar, é sacanagem falar debaixo da namorada, né? O lugar mais estranho que eu joguei é esse embaixo da namorada. Meu Deus. Tosco, né? Não foi isso não. O lugar mais fora do comum que eu já joguei portátil foi numa entrevista de emprego. Aí, ó. O DS tava, eu tava jogando, o cara me chamou, eu fechei o DS, eu sou uma pessoa larga, pra não dizer gorda, ou seja, o meu bolso da camisa social cabe um DS. É, cabe um iPad também, né? Porra. Perdeu 500 pés. E aí ele falou, tocou o telefone na entrevista de emprego. Eu falei, que cara mal educado. O cara virou ele rapidinho. Era cadeira giratória, ele virou as costas pra mim. Cara, eu fiz questão. Botei o DS na mesa, abri. E eu não usei a canetinha do DS, não. Eu tenho aquelas canetas extras. Tirei o canetão, fiz plec, assim, ó. Pra ele ouvir, ó. Clec. Deu vontade de aumentar o volume. Quando ele virou, eu fechei e fiz uma cara de relevante, como se aquilo fosse algum acessório. E um lugar que eu queria muito ter levado, que é o cara, é o pior lugar, acampamento. Acampamento é o pior lugar do mundo, ainda mais quando você esquece de levar o videogame e leva o seu iPod ou o seu MP3 player. Só que como todos nós aqui, eu tenho músicas de videogame no meu MP3 player. Quando eu ouvia, o que que dava vontade de estar fazendo? Jogando videogame portátil. É uma desgraça. Mas por que que eu tô falando isso? Por que que eu dei essa embromada além de querer foder o Kodoji na edição? Tem outra coisa. Agora não dá mais, né, gente? Você abrir na igreja o PSP, o NGPSP, primeiro, você já comparou, só compara a tela do iPhone 4 com a tela do PSP. O brilho é incomparável. Dá pra você jogar o PSP e ainda diminuir o brilho, que você vai sair míope, mas você vai conseguir jogar. Hoje, o novo NGP e os gráficos, você vai tirar um negócio, o padre vai chegar lá. O que você tá vendo aí, meu filho? Ou vai achar que você é o iluminado, né? Porque agora o jogo é outro. E sem falar, você tirar um PSP pra ver um filme, jogar um joguinho de boa, a pessoa do seu lado só vai olhar com desdém. Imagina você abrir um 3DS e a pessoa do seu lado olha e vê o Mario pulando pra fora da tela. Cara, acabou a missa. Acabou, vai parar de descer o corpo e falar, Giba, sai daí. Mostra isso pra nós. Mas então, por que que eu toquei nesse assunto de novo? Porque as máquinas agora são potentes demais. São muito potentes. Vamos colocar aí uma tabela do Gizmodo que mostra a brutalidade que é o NGP2, né? E eu acho que são só... Eu não sei se são especulações, que tem modelo muito específico de coisa. Agora, pra tentar conduzir o papo, eu queria saber. Eu tenho mais ou menos aqui a ideia do que cada um vai comprar, que a gente falou durante as notícias, os anúncios. Mas, uma coisa que eu queria saber. É, quais são as expectativas de vocês com relação a isso? A gente já viu, o Giba já desistiu da expectativa do NGP ser um telefone quando a Sony anunciou o Xperia Play. Mas, além disso, o que vocês querem jogar nele? Porque tem coisas específicas e tem coisas mais brandas, vamos falar assim. Sobre o NGP, eu... Tá certo que ultimamente eu ando mais tomando na cabeça do que qualquer outra coisa, né? Só que eu ainda acredito ainda que a Sony vai colocar pelo menos um Skype no NGP pra poder utilizar, pra poder conversar, esse tipo de coisa. Ainda mais com o chip 3G, isso vai facilitar bastante. Eu acho que vai ficar bem legal. Dá até pra fazer conversas, esse tipo de coisa. Isso eu acho que vai ficar bem bacana. Agora, sobre jogos, eu não sei. Eu tenho uma ideia muito patética de que eu possa jogar os jogos, além de PS1, também os jogos de PS2. É, eu acho que a Sony tá fazendo uma coisa muito, assim... Ah, não, os jogos de PS1, beleza, vamos relançar tudo pro PS3, pro PSP, vamos lá. Agora, os jogos de PS2, tá meio que ficando assim, ah, vamos lançar o remake HD, e de pouquíssimos, mas não tá aquela onda de relançar os jogos de PS2. Eu gostaria de jogar os jogos de PS2 no NGP, até mesmo porque é aquela ideia dos jogos que já passaram, vai ficar um pouquinho aí na história aí. E fora que, com esse novo menu do NGP, eu também espero, assim, mais aplicativos, né? Pro NGP, pra ele acabar meio que se tornando, quer queira, quer não, um smartphone. Eu não sei se é muita pretensão minha. Agora, do Nintendo 3DS, eu, pra falar a verdade, eu vejo muito quando lembro do Nintendo, infelizmente lembro do Mario. Então, eu não sei muito o que esperar, fora o 3D, que eu adoraria ver um filme 3D no Nintendo 3DS. Carol, você que eu não sei, você como tem um apego ao DS, eu imagino que você esteja na fila para comprar um 3DS, vamos dizer assim. Então, eu na realidade meio que desanimei um pouco com 3DS por causa do esquema de trava de região que eu ouvi falar, né, que vai ter aí. Acabou me desanimando um pouco isso. Mas você diz porque talvez se a Nintendo lançar oficialmente agora, que o Brasil, querendo ou não, o Brasil é mercado, né? A Sony lançou o press release para o Xperia Phone, a Sony está lançando o PS3 oficialmente aqui, a Microsoft existe, a Nintendo só não lançou o Wii oficial mesmo, com o press release tudo bonitinho, porque não quis, mas vendeu até nas Casas Bahia. Você acha que, por exemplo, se lançar aqui no Brasil, vai ter bloqueio de região a jogo americano? Então, é esse o meu medo, por isso que eu desanimei um pouco. E também tem esse negócio também do 3D, que não me interessa em nada. Eu uso óculos e eu não enxergo 3D. Eu já fui ver filme 3D, tudo, eu não enxergo. Então isso, tipo, não tá me interessando em nada, não tá me atraindo. Mas tem o jogo, por exemplo, do Professor Layton, que eu sou apaixonada por essa série, eu já fechei os 3 jogos. E vai sair um pro 3DS e eu tô pensando em comprar só pra jogar ele. Então eu tô meio na dúvida ainda. Imagina como não vão ser os quebra-cabeças do Professor Layton em 3D, né? É, então, eu já vi uns vídeos, nossa, sensacional. É, são aquela... É basicamente o que a gente espera. Nós que já decidimos ter os consoles, entre aspas, ou qual decisão, ou que nem eu e o Guilherme que queremos os dois, e já sabemos que estamos lascados, agora a ansiedade é pelos jogos. Não tem mais nada. Se vier com Skype, se vier com o aplicativo que deixa fazer isso e aquilo, é bônus. Eu quero jogar. Eu quero Uncharted na privada. É, uma coisa que até bem pouco tempo atrás me segurou com relação a comprar um Nintendo DS foi realmente aquele jogo must buy que eu pelo menos não via no Nintendo DS. Pô, claro que lançaram o novo Super Mario Bros, que eu achei sensacional, eu adoraria a ideia de ter um para poder jogar no portátil e tal, mas mesmo assim não me incentivou a gastar uma grana para ter um outro console portátil, sendo que agora o meu tempo até para jogar na rua tá realmente mais escasso ainda, enquanto que o PSP eu via pelo menos uma vez ou outra assim um bom motivo, seja o Metal Gear Peace Walker, seja o God of War Ghost of Sparta, seja um Ratchet Clank divertido só pra distrair a cabeça e tal, então por esse lado eu acabei ficando realmente com o PSP. E agora, quando a gente tá vendo o lançamento do 3DS com a tecnologia Parallax pra fazer o efeito 3D, um processamento muito superior aos anteriores, que pô, me deixou boquiaberto em comparativos que estão aparecendo no YouTube, e o NG PSP ou Next Generation PSP, como você queira chamar, com tanta funcionalidade que ele pode ser comparado até a um iPhone, eu realmente estou bem empolgado com relação ao que vão ser feitos nos jogos para que você utilize todo o potencial deles quando realmente você tiver com ele em mãos, né? O trunfo da Nintendo, na minha opinião, entre esses dois consoles, se chama Shigeru Miyamoto. Como você falou, o cara já tinha o conceito do Mario Galaxy antes do Wii nascer. Ele só falou, gente, quero fazer o Mario assim, ele tem que rodar, faz o hardware. É o cara que já tinha o Nintendogs antes do DS sair, sabe? O cara já tinha o conceito, querendo ou não, o Nintendogs pegou o simulador de vidas animais e estabeleceu como se faz numa interface de toque interativa com som. É absurdo o que ele conseguiu fazer. Então esse trunfo fica do lado da Nintendo. Só que a Sony tem uma vantagem que agora ela não tinha. Ela tem o poder, que o PSP é mais potente que o DS, mas o poder desse lado agora que as coisas estão estabilizadas. Por exemplo, o Little Big Planet do PSP, ele é bom? Ele é excelente. Não chega perto de absolutamente nada do que é o 1 do PS3. Mas não chega perto. Se você jogou o single player, não chega perto. E é bom, eu não tô falando mal, não. Agora, eles podem lançar um pro PSP que seja exclusivo pra ele e que você pode jogar todos os levels online do 2 e do 1, por exemplo. Porque ele tem o poder. Vocês viram o que ele fez com Uncharted. Basta rodar em resolução menor. Isso tudo é possível. Só me preocupa um pouco porque realmente não tem a equipe de criação da Nintendo. E o pessoal que gosta dessas firulas que criaram coisas como Rhythm Heaven, criaram coisas como Elite Beat Agents, como eu nunca vi tanto RPG num console, Super Nintendo ficou pra trás depois do Nintendo DS. Eu fico assustado, se eu quiser jogar um RPG hoje no DS, são 5 páginas na IGN listando e só na terceira página que aparece o primeiro nota 7. É muito absurdo. A única desvantagem que tem com relação a esse argumento, Vácuo, é que pelo menos na questão da inovação e da diferença de jogabilidade, o Super Mario Galaxy para Wii, você não vai conseguir ter uma coisa tão diferente assim no 3DS. É claro que você vai poder fazer um jogo excelente com o Mario, porque isso é difícil você conseguir errar. Mas esse trunfo todo pode estar sendo um pouco deixado de lado com relação a tudo que a Sony prometeu que o novo PSP pode ter. E aí a guerra realmente vai pegar fogo. Agora vem o meu problema, que, assim, eu vou ser sincero aqui, eu tô muito curioso com o 3DS, mas eu tô torcendo pro NGP. Mas o problema é as developers sempre têm um pé atrás da Sony, porque ela demora pra mandar os kits de desenvolvimento, ela demora pra ensinar a linguagem de programação mais avançada, ela é chata com isso, ninguém sabe por quê. Os jogos da linha first party dela, os exclusivos dela sempre saem lindos, os outros o pessoal rala pra conseguir, e o pessoal já tá acostumado com a Nintendo, e a Nintendo vê, foi o que eu falei, o NGP, a primeira demonstração do NGP mostraram 5 jogos lindos, a primeira demonstração do 3DS tinha 42 jogos, cara. O pessoal, é estranho, porque aí o pessoal vai querer jogar uns joguinhos bonitinhos, funcionais em 3D do que a mega paulada. É por isso que eu já falei, do NGP e até do 3DS, espera 4 meses pra comprar. Por favor, não compra no lançamento. Vai ficar que nem um bocó com Kid Icarus na mão e Uncharted. Por mais fantástico que seja, você vai ficar com um jogo em cada. Eu acho que tem uma diferença que a gente tem que levar em consideração, que existem algumas desenvolvedoras que trabalham especificamente pros portáteis, ou, na verdade, se saem muito melhor nos portáteis, como, por exemplo, o pessoal que faz o Harvest Moon no Nintendo DS. Tudo bem, os últimos jogos não têm sido assim tão bons, mas eles ainda têm um grande potencial. E a Red at Dawn, que fez os 3 melhores jogos do PSP, que foram os 2 God of War e um jogo do Jak and Daxter, se não me engano. Eles, por terem essa facilidade de programar, é capaz de já entrarem de cabeça nos novos portáteis, e aí você já ter um desenvolvimento maior com relação aos jogos logo de cara. Só que, como a gente está dizendo, não adianta nada se for um jogo só por ano, o Uncharted até o final do ano, e o Kid Icarus no lançamento e acabou. Ah, concordo. É aquela coisa, a incerteza está no lançamento dos jogos, o potencial está aí. A maior loucura é, assim, muita coisa. Uma coisa eu sei, eu nunca paro de aprender gravando esses casts, eu espero que vocês aprendam ouvindo, porque desde a minha primeira discussão com o Kinect, com o Guilherme, que ele virou e falou, a tecnologia foi criada. Agora vamos esperar o que fazer com ela. Nós não fazemos ideia o que vai ser feito com esse 3D. Não, a gente não consegue descrever, porque a gente não tem a profundidade. Não é que nem virar e falar, imagina um Mario com pulo duplo. Todo mundo consegue imaginar isso. Pulou, ele pula de novo no ar. Todo mundo consegue. Agora, imagina um Mario numa perspectiva que nos... Não dá, cara. É pra ver, é uma experiência própria. É o giroscópio que vai influir nisso. Ninguém jamais pensou em jogar jogos funcionais em tela de toque. E tá aí o iPhone dando um banho em muitos dos consoles atuais. Jogos como Angry Birds não saem do topo há 6 meses e está sendo portado para todos os sistemas. Suporte a PlayStation Move, vai sair... Anunciaram que talvez saia para PSP, não vai sair para DS, mas é porque, pelo fim de carreira, mas com certeza vai sair para 3DS. Não para, a revolução começou e o Guilherme me ensinou uma coisa, cara. Eu só espero para ver o que vão fazer com ela. E a maior vantagem do NGP é que eu não preciso ver um vídeo fake me mostrando o que eu vou ver. Eu vou ver um vídeo, no máximo uma demonstração do que o cara tá fazendo com o controle. Porque, infelizmente, o 3D, eles só vão poder me mostrar ao vivo. E exato. Como eu não vou ter acesso a isso, a não ser na FENAC, em um videogame que vai estar com os botões quebrados e vai estar só no menu, como a FENAC sempre gosta de deixar, o NGP ganhou nas questões da prévia. Eu vou poder ir na... Porque eu vou me impressionar com os gráficos. Lógico que eu vou me impressionar com um Mario, se o cara lança um New Mario Bros. 2, montado como Mario 3, cheio um bilhão de roupas. Lógico que eu vou falar, perdeu o PSP 2. Agora, inicialmente, o NGP tá dando porrada, na minha opinião. Mas eu vou querer os dois, eu sou uma quenga. É, passando um pouco pelas especificações técnicas aqui dos dois, a gente pode ver o seguinte. A CPU do Nintendo 3DS vai rodar 266 MHz, enquanto aqui do Sony NGP está prometido para 2 GHz. Cara, isso é potência pra caramba. Não. Pera. Quad-core ainda por cima. É, quad-core. Mas para um computador de mão, isso aí, gente, tem netbook que não consegue suportar isso tudo de processamento, para vocês terem uma ideia. E lembrando que rodando com resoluções menores que notebook, então o potencial gráfico vai ser maior ainda. Lembre-se exatamente. da dica do fudido do PC. Se o jogo não tá rodando bem, diminui a resolução que ele roda. Se já tá numa exato. Resolução um pouco menor, mas tem um potencial para rodar muito maior, processamento fazendo o negócio correr liso. Você tira do CPU a necessidade de fazer o upscaling de imagem enquanto numa resolução menor. Então, numa telinha de portátil, com esse processamento todo, vai faltar o Nathan Drake virar para você e apertar sua mão, né, num holograma, talvez. É, com relação à GPU, tá em 200 MHz pro Nintendo 3DS, 800 pro Sony NGP. Memória RAM foi divulgada do 3DS como sendo 64 MB. Ainda não se tem o valor fechado do NGP. Só que eu chuto que para você poder rodar um vídeo como foi o de Uncharted na demonstração do projeto no início desse ano, você tem que ter pelo menos 1 GB de memória RAM aí, então talvez, quem sabe, entre 1 e 2 GB, não tenho certeza qual desses pode ser o final, mas acredito que seja por aí. Isso de memória dedicada. Então, no final das contas, pelo hardware, o portátil da Sony está realmente esculachando o da Nintendo. Mas a gente já viu consoles revolucionários saírem antes do tempo e serem maltratados e acabarem mortos em menos de 3 anos. Dreamcast! Sabe o que é o pior? É porque por causa das viúvas do Dreamcast, elas não têm respeito nenhum, porque tem gente que joga portátil nos velórios. Ô, louco! Agora que nós temos os games on demand, os movies on demand, e que já deu pra perceber que provavelmente grande parte do que a gente tem hoje pro NGP vai vir via download também, porque ele apresentou mídia física. E a Nintendo, querendo ou não, deu um bom suporte pra downloadable content no DSi, né? Ou DSi, que o pessoal chama. Ela deu um bom download de jogos como Cave Story, saíram jogos pequenos, jogos bons. Ela, para um portátil e da Nintendo, isso está muito bem. E agora resta a gente torcer para que o suporte seja iminente. Eu espero que realmente seja alguma coisa assim. E retomando a notícia, eu já acho, pessoal, que o PSP vai vir com a mesma interface daquela tablet que a gente falou, ou pelo menos base dela, para controlar funções do PSP, do Home Theater, essas coisas. Então, mas aquela tablet vai vir com o sistema Android. Será que então vai vir com o sistema Android, então, NGP? Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser um sistema similar. Porque basta ele vir com infravermelho que ele vai mandar os comandos por infravermelho. Ou Bluetooth mesmo, isso daí. Pois é, mas o Bluetooth só se comunica com o PlayStation 3 inicialmente. Não comunica com a TV. Tudo bem que hoje em dia, se você tiver qualquer TV com HDMI e ativar a opção... Gente, dá pra fazer isso. É só ir no menu do PlayStation 3 e no menu da HDMI da sua TV. Você liga hoje, se eu ligar agora... Minha TV é da Samsung, não tem nada de Sony. Se eu ligar o meu PlayStation 3 agora, mesmo com a TV ligada, ele vai pro canal do PSP. E se tiver desligado, ele já liga no PSP. Seria interessante... O NGPSP fazer isso com toda a minha casa de produtos da Sony. Mas agora você me fez até eu pensar numa questão. Por que o NGP não pode vir então com o Android? Porque a Sony vai precisar, isso é o que eu acho, a Sony vai ficar presa às atualizações que não são dela. Diferente do outro celular que ela disponibilizou um hardware que é capaz de... Lembrando que é a Sony Ericsson, mas... Só falando por alto, que ela disponibilizou um hardware que é capaz de rodar os jogos que ela vai disponibilizar, ali não, é o hardware da Sony, ela quer ter controle, porque basta você, quem conhece Android sabe como é, basta você baixar um zip num site e clicar que o seu celular está desbloqueado. Você pode instalar os emuladores de Super Nintendo, emulador dessas coisas, muitas vezes não são oficiais, você baixa num site e instala no seu Android. Se tiver Android, é abrir as portas para a pirataria. E a Sony, agora com essa porrada que ela acabou de levar do PlayStation 3, se ela não tiver controle total do sistema operacional, ela não entra nessa. O celular, ela pouco se importa, ela vai ganhar no hardware. O software é só clicar, zipar a ROM e jogar pra baixar. Até o Giba levantou uma pergunta interessante, eu tava até tentando confirmar aqui, mas eu não consegui. Eu não sei se eu tô confundindo, mas me parece que o PlayStation ou NGP, ele vai ter uma maneira de você rodar um Android sim, só que ele não vai ser o sistema operacional nativo do próprio aparelho, tá? Como, o porquê que isso vai ser usado, já que o sistema do Android não é necessariamente um sistema operacional para celulares, ele pode ser usado para outro tipo de função, mas eu lembro de ter visto em algum lugar, mas eu não estou conseguindo confirmar. Posso estar confundindo o PlayStation Phone com esse novo PSP, mas por acaso, se eu conseguir arrumar a notícia, a gente volta nesse assunto. Então, mais né, sobre essa ideia, porque o tablet da Sony também vai utilizar o Android 3.0. Se, de acordo com o que o Guilherme falou, se essa notícia realmente confirmar, aí faz sentido, Vivaco, o que você falou mesmo, de fazer algum tipo de integração. Só não sei como é que vai ser feito isso, vamos supor, com o PlayStation 3. Talvez eles façam alguma coisa, mas é bem interessante. Agora, novamente, a Nintendo vai ficar um pouquinho para trás aí com a Sony agora lançando o NGP, lançando o Xperia Play e lançando agora esse tablet aí, tá lançando coisas para integrar, né? Tudo bem que a Nintendo é focada com games, mas... E aí, tipo, não vai integrar com mais nada? Eles poderiam fazer alguma integração com os outros portáteis deles, né? A Nintendo não vai perder espaço para a Sony, porque a Nintendo consegue cativar os fãs dela. Querendo ou não, boa parte do público dela vai adotar o 3DS, independente dele ser bom ou ser ruim. Logo de início, pelo menos. O que talvez ela peque um pouco seja para pegar os novos gamers, casuais ou hardcore, cara. E lembrando que ela já fisgou esse público, inclusive com o DS. Cara, na boa, eu nunca vi tanta criança com videogame na mão na minha vida. Nunca vi. Isso é culpa da Nintendo. Eu nunca vi tanta criança. Eu nunca, cara, de criança minúscula a final de adolescência em shopping. É o único videogame que eu vejo em shopping. É o único videogame que eu vejo pessoas terem. Mesmo que o resto eu não tenho como saber. Sabe, o PSP, eu sei que o cara é muito mais gamer, assim. O cara tá lá no hardcore dele. Cara, o DS você abre, você joga um Rhythm Heaven ali, joga uma partida de 30 segundos, fechou, acabou. E ela conta com esse público. Ela conta com o público e agora ela tá trazendo um diferencial. Primeira coisa, a Nintendo se focou no mundo atual dos Estados Unidos. Ela se focou num lugar que a Sony não podia. A Sony se focou com as TVs dela, não a Sony Games, mas a Sony se focou na TV dela em 3D, se focou com o PlayStation 3 com suporte a 3D, se focou... A Sony Pictures tá focada em filmes em 3D. Lembrando que não é uma Sony só, tô falando o grupo Sony. Se você pensar em Sony, ou todas as ramificações dela lembram alguma coisa relacionada a 3D. A Nintendo foi e botou o 3D na sua mão sem óculos. E que nos Estados Unidos o 3D é moda, mas todo mundo reclama do óculos. Acabou, ela pode, o NGP pode ser infinitamente superior. Ela vai botar na TV. Olha que o NGP é mais barato. Olha que o 3DS é mais barato. 3D na sua mão sem óculos, você pode comprar os filmes, cara, vai vender os filmes da Disney em caixinhas do DS pra sua filha colecionar, pra você colocar assim, ela vai ter os filmes em 3D da Disney. A Disney já anunciou que os três próximos filmes em 3D dela, o Enrolados, vai ser o primeiro, vai estar no dia do lançamento do 3DS à venda. Deixa eu só fazer observações rápidas aí sobre o que vocês falaram. Por favor. O primeiro é o seguinte, o Nintendo 3DS tá saindo agora, início do ano, se não me engano, março, não é? Isso. Então, o PSP novo, o NGPSP, ele não deve sair pelo menos até a Holiday Season, lá perto de novembro, no final desse ano. Então, a Nintendo vai ter um bom tempo para lançar o videogame, habituar suas produtoras a lançar jogos e conseguir consolidar o mercado com esse novo hardware, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a tablet da Sony, por enquanto, ainda é rumor. Ela não está confirmada, porque a Sony não é de confirmar nada até na véspera do lançamento, tá? Então, realmente, não acho que vale a pena a gente começar a apontar como sendo já inovador, já definitivo e tal. Vamos esperar para ver como é que é. E a terceira coisa é que eu ainda estou muito pé atrás com relação a esse 3D do Nintendo. Não estou dizendo que não vai funcionar, porra, capaz de funcionar perfeitamente, só que existe uma certa limitação que a Nintendo já publicou com relação à posição que você tem quando você está olhando o videogame. Você tem que estar numa posição um pouco certa para você poder enxergar o 3D como deve ser. Uma pessoa que está do seu lado não vai enxergar o mesmo efeito que você. Ou seja, a pessoa no casamento não vai ver o Mario fora do 3DS. Para exato, lá. Não vai pular para a cara dela. E nem no enterro. Mas lembrando, né, assim, as besteiras da Nintendo funcionam. Agora falando mal das coisas que ela faz certo e eu acho besteira. Cara, eu já vi vídeos institucionais de lugares usam o Wii como forma de interação, como forma de terapia, como forma disso. E aparecem pessoas dando instruções similares àquelas instruções que tem antes dos jogos. Descanse, não fique próximo a objetos, não faça isso, não faça aquilo. As pessoas, os não-gamers, levam aquilo a sério, são instruções. Nós, por exemplo, eu, o 3DS, eu sei que a primeira hora que eu achar uma posição que vai ficar perfeito pra mim, eu nunca mais vou mudar, sabe? Eu sou macaco velho, eu sou o cara que mexeu em notebook quando ele mal tinha luz, sabe? Eu joguei GBA... Cara, GBA era a luta. Eu joguei GBA no escuro, velho, posicionando lamparina, sabe? Isso dá-se um jeito. Agora, nada disso vai ser preciso com o NGP, sabe? Nada, você vai pegar e jogar. Uma notícia que eu tinha visto semana passada, que o 3DS poderia deixar as pessoas estrábicas por conta do 3D. Foi um aviso que a própria Nintendo confirmou, ela corroborou que existe um risco sim, mas é se a criança fica com aquele troço colado na cara o tempo todo tentando enxergar o 3D e não descansa e não segue a orientação que o pessoal dá sobre você não jogar por sei lá quantas horas a fio. Isso existe, mas não é só por 3DS mesmo não, ele existe em vários pontos e é um pouco mais explícito no Nintendo 3DS. E agora tem, voltando à história aqui, portátil nos Estados Unidos é Pocket Game, o PSP era o PlayStation Portable, ou chegou até rumores de PlayStation Pocket, porque era a versão de bolso. A primeira propaganda com a música do Franz Ferdinand mostrava o PSP sendo tirado do bolso, essas coisas todas. Agora, Guilherme, quanto que o meu bolso vai sofrer para eu jogar essas coisas? Isso aí é realmente o que está deixando todo mundo que está interessado com esses novos aparelhos um pouco de cabelo em pé. O preço do Nintendo 3DS já foi anunciado, se não me engano ele vai sair na loja a $250. É um preço relativamente caro, considerando que por $300 você compra um PlayStation muito bom, com $300 você compra um Xbox num bundle sensacional. Então, realmente, é um preço um pouco elevado. Não sei quanto que cada jogo do 3DS vai sair por si só, mas a gente já noticiou aqui também que o desenvolvimento deles está sendo um pouco mais caro do que o esperado. Por isso, o preço pode ser maior no jogo individual. E, por outro lado, o NGPSP não tem nenhuma noção de preço ainda. E pelo que ele está sendo mostrado de features, de coisa que eles podem fazer, a estimativa de preço está saindo a coisas absurdas, que já ouvi gente falando que vai sair quase $500. Eu não acredito nesse tipo de teoria. Com certeza eu acho que o videogame vai sair entre $300 e $400, que, pelo que está sendo mostrado, não chega a ser um preço abusivo. Mas aí existe uma coisa que eu queria até apontar para vocês, que pode ser uma boa saída para a Sony. é o seguinte: se você me lança um videogame que custa $500, mas me lança jogos que me custam $10, $15, eu tô satisfeito com isso. Agora, se você me lança um que custa $300 e cada jogo vai ser $60, como um de PS3, eu sinceramente não tô interessado. Verdade. Agora, eu ainda acho que ela vai cobrar $800 porque ela é louca. Pato. Até uns executivos da Sony falaram em entrevista que o preço do NGP vai fazer sentido, só que eu não sei se vai fazer sentido pra quem, né, cara? Porque os executivos da Sony entraram na conferência do PS3 e falaram: o fã vai trabalhar mais para comprar o PlayStation 3. Isso eu não tô inventando, gente, vocês podem ver. Bota E3 lançamento do PS3 no YouTube. Eles falaram isso, mas assim, a realidade é outra, sabe? Não tem uma AT&T pra subsidiar o preço com vantagens no 3G. Seria uma boa nos Estados Unidos você comprar ele com um plano de dados ilimitado e ele sair mais barato. Isso é uma coisa que a Sony poderia estudar e que iria quebrar nossas pernas por completo. Uhum. Mas eu não sei. A Nintendo deve continuar no jogo de $40-$50, né? Com... eu acredito que ela não vai passar disso, que ela vai tentar se estabelecer nesse negócio, e eu acho que ela vai dar um gás até o fim do ano pra anunciar o Wii 2. Eu acho que ela vai só mostrar um teaser na E3 do que tá saindo, e o foco vai ser 3DS. A E3 vai ser só vídeo de jogo de 3DS, vai mostrar um monte de gente jogando, alguma coisa desse gênero, mas eu não faço ideia. E o preço, como sempre, né? Quebrando as pernas de todo mundo. Então, mas sobre os preços, até a gente noticiou rumores, né, do preço do NGP em casts passados, que, pra falar a verdade, estavam bem próximos ao preço do 3DS. Eu até comentei que eu achei que era um verdadeiro tapa na cara da Sony na Nintendo, referente a assim, né, olha, nós também temos um portátil novo, ele também é top, vai ser top de linha, e o preço vai ser bem parecido com o seu, né, inclusive vamos ter três opções, né, que é com o GPS, com o 3G e a opção padrão sem nada, né, a opção pad boy. Como diziam os antigos, né? Agora, eu acredito que vai ser bem próximo mesmo os preços, porque se eles fizerem uma coisa muito elevada, até mesmo $500, $800, que nem o Vaco tá falando, eu acho que eles vão perder mercado, ainda mais que a Sony ainda vai lançar no final do ano o NGP, então eu acho que eles podem tomar muito na cabeça se eles não fizerem uma coisa bem próxima relacionada aos preços. Não, e lembrando assim, o preço, eu acho que o preço nesse caso não vai ser fator decisivo para nenhum dos dois, porque pela primeira vez a Sony está lançando, não, pela segunda vez, tá? Ela está lançando um console muito distinto da sua concorrência, pelo menos na questão do portátil. Uhum. Não há nenhuma relação além de potencial gráfico melhorado nos dois. É a única relação. Porque o PlayStation 3, por mais superior que fosse, a Sony lançou... finalmente, gente, vocês vão poder jogar Call of Duty aqui, ó. Ó, galera, lançamos uma máquina que roda Call of Duty. Que é isso que os americanos ouviram na época. Era só isso que interessava a eles. Então, basta a Infinity War, basta a Activision botar um Call of Duty ali naquele NGP, cara, que acabou, tá tranquilo. Verdade. Agora, eu jogaria, assim, mas eu acho que não seria bom, mas não sei por quê. Mas é complicado, porque é uma briga, é como eu vender pra você. Pra mim são dois videogames muito diferentes. É por isso que pela primeira vez eu quero comprar os dois, porque, por exemplo, eu não aguento mais a canetinha do DS. Eu não aguento mais. Eu cansei dessa caneta, eu acho, já passei a achar idiota. Então cansei de ter que tirar a canetinha pra acessar um menu. Idiota. E agora, e o PSP, eu tô com vontade de comprar um PSP de novo pra matar a saudade, pra jogar os jogos que eu não joguei, etc, etc. E fora as promessas que foram feitas também em cada jogo nos dois, realmente tá sendo interessante. E é bem o que você falou, não vai ser só o preço que vai ser um critério decisivo. Se a Sony conseguir me entregar esse portátil de uma maneira que eu vá na PSN e compre aquele jogo mini, que eu possa jogar tanto no PS3 e trazer ele no meu PSP pra levar pra rua, pra jogar e etc, e ter essa sincronia de uma boa forma, bem feito, sólido, pô, realmente pra mim vai ser videogame do nível que for, aonde eu quiser. É isso aí, agora, foi o que eu falei, você pode falar o que for, o 3DS já tá ganhando em multiplayer, já tá saindo com Super Street Fighter, já tá saindo com, já tem um Mario Kart anunciado, esses dois já garantem no mínimo 600 horas de jogatina com amigos. Quem tem um Nintendo DS e não jogou Mario Kart com os amigos, não tem amigos ou não tem um Nintendo DS. É essa a verdade. É universal. A parada é eu já fiz sala com 8 pessoas correndo entre os meus amigos, assim, de todo mundo que tava na corrida era um amigo meu. Ao vivo, assim, todos os meus amigos, teve uma época que todo mundo comprou o DS. Isso foi um absurdo. Não tem tantos amigos com DS assim. Pois é, e o máximo que dá pra fazer no PSP é jogar Monster Hunter, mas aí tem um problema que na hora que você conecta no Monster Hunter, você sai 400 horas depois. Então, assim, o DS pelo menos ia uma noite embora. O Monster Hunter vai 6 vidas. É, eu acho que um dos grandes segredos vai ser os jogos que eles vão lançar também, que... vai ser um fator decisivo. Eu acho que os jogos sim vão ser um fator decisivo pra decidir qual que eu vou comprar. Né? Aqui estão as minhas regras para lançar um portátil. Eu não quero jogar jogos de PlayStation 1 no NGP, já deu, tá? Eu prefiro jogar no Xperia. Eu não quero jogar jogos de Dreamcast em nenhum dos dois portáteis. Foi a época, tchau. Viúvas do Dreamcast, podem chorar no velório que eu vou estar jogando o NGP nele. Tô pouco me importando pra vocês. E eu não quero choro por remakes de Final Fantasy mais. Parou. Pô, meu Deus. Parou. E, ó, a minha regra, né? A minha regra é clara. Não pode ter jogo de PlayStation 1 e não pode ter remake de Final Fantasy. Ou seja... Eu quero Final Fantasy novos nesses portáteis. Não quero Final Fantasy VII de Cydia, Atomic, Flyaway, Crisis Core. A história que você não viu do vendedor de loja. O cara, você controla o cara e veio o Cloud. Ah, vem comprar poção. Aí sai. Ah, vem comprar poção de novo. Aí sai, você controla só o cara da poção. Acho que é essa a parte que eu fico quieto, né? É a parte que você fica quieto, porque eu já falei, o melhor Dragon Quest tá no DS, eu quero que o próximo melhor Final Fantasy que eu já joguei esteja num desses portáteis. Sim, Cid vai lançar. Puta que pariu, velho. Mais uma dessas você era chutado, hein? Mais uma dessas você vai editar o cast. Mais alguém quer... Carol, eu. Considerações pra nós fechar aqui. Bem, se eu tiver grana o suficiente, eu também, eu quero os dois. Pela primeira vez, porque eu sempre fui muito entendista, assim, né? Eu e o meu DS, sempre. Mas eu quero também os dois. Mas você já sabe, né? Se você comprar, nada de emprestar pro namorado. Senão ele ganha mais uma classificação no Mercado Livre. Guilherme, já tá preparando o bolso aí? Fazendo hora extra no fim de semana... Ainda não tá preparado, eu sei que a porrada vai ser difícil, mas é aquela história. Se você me entregar um portátil que consiga bater de frente com o melhor no momento, que na minha opinião é realmente o iPod, o iPhone e tal, nessa questão de jogatina portátil, tão sendo imbatíveis, e se você consegue me dar um aparelho com jogos feitos para eles e não adaptados porcamente para eles, onde eu tenho uma integração com meus videogames de casa, onde eu consiga realmente me sentir integrado com tudo que eu já faço, aí eu vou gastar o dinheiro que for nesses dois e eu vou ficar feliz com isso. Giba, sem Final Fantasy, fala. Acho que eu não vou falar nada, então. Se eu puder jogar o remake do Final Fantasy VII, que a Square vai fazer pro 3DS, porque a Square caga e anda pro PSP. É, não, isso é uma verdade que, assim, saiu muito mais jogos de RPG do Final Fantasy, inclusive, pro 3DS. Bem, eu espero muita coisa aí, já tomei muito na cabeça do Sony NGP. Já falei muito que, não, eu quero telefone, e depois já falo assim, não vai vir o telefone. Eu tô vendo que cada vez que eu falar mais, eu vou tomar mais na cabeça sobre o NGP. E eu quero mesmo, a minha real intenção é pegar um NGP, até mesmo pra substituir o meu falecido... PSP 3000, mas eu tô vendo que de certa forma uma parte minha saudosista vai me levar muito pro Nintendo 3DS. Meu primo comprou um DSi e eu fiquei jogando no Natal. Eu roubei praticamente o DS dele no Natal todo e fiquei jogando Mario. É muito divertido. E eu não sei, eu não tô preparado pra comprar tudo isso, mas fazer o quê, né? Ou hora extra. Kodoji? Espero que os jogos sejam melhores, assim, tenham uma qualidade melhor e que, sei lá, a biblioteca, por exemplo, do DS é muito vasta, cara. Acho que acho que o console que tem que tem mais do que o DS, acho que seria o Advance, o Game Boy Advance e o Super Nintendo. Não sei se o DS já chegou a passar do Game Boy Advance, mas tem uma biblioteca fantástica, só que ainda tem muitos jogos fracos, muitos jogos que não são tão bons assim. Eu esperaria uma biblioteca gigantesca como é o agora, o DS, como foi o Game Boy Advance, e que talvez, como já foi também o Super Nintendo, mas com uma qualidade melhor, tanto pro 3DS quanto pro NGP, né, cara? Uma qualidade melhor de jogos. Do NGP eu não diria com o pé atrás, mas eu não tô sabendo o que esperar dele, sabe? Não li muita coisa sobre ele, na verdade, mais por preguiça mesmo. Porque informação tem aos montes, um monte de sites tá divulgando as informações. Eu tô esperando agora mais o 3DS e fazer como você falou, esperar um ou dois anos pra poder comprar, pra ver se uma baixa o preço e outra tem uma lista de jogos melhor, sabe? Tem uma lista maior e melhor de jogos. A única coisa que eu espero desses dois portáteis é um patrocínio no Nerdlapse Games! Pois é, pessoal. Eu sou o Vivacqua, aqui comigo está o Giba. Isso aí, galera. Novamente, é um prazer ter gravado o cast com vocês. Um abraço pixelado. E vamos esperar esses lançamentos aí, logo estarão nas nossas mãos, ou não. Quem sabe? Direto do Tudo no Pote, nossa querida Carol, sobrenome impronunciável. Quero agradecer que vocês me chamaram para gravar de novo aqui. E desculpa aí os problemas técnicos que teve aí. Eu acabei perdendo uma boa parte do cast, porque eu não consegui entender o que estava rolando, tudo mais. E espero que tenha uma próxima vez e que dê certo da próxima vez. Quem decide se tem a próxima vez são os ouvintes. De volta depois de muito e muito tempo, direto do Dia de Gamer. Nossa entidade, praticamente, caindo de sono, precisando entrar no IN, agora que cura até Poison e ressuscita os mortos, Guilherme Costa. Uma coisa eu aprendi nesse cast: pro videogame de bolso entrar no meu bolso, o dinheiro tem que sair do meu bolso. Tem que esvaziar pra entrar. Meu fiel escudeiro, escuda eu. Meu querido Kodoji. Kodoji, o microfone é seu. É todo meu. Olha só que coisa fantástica. Não, foi legal aí bater o papo com a nossa máquina de conhecimento, Guilherme Costa. Sempre que possível, corrigindo alguma coisa boba nossa. Fazendo eu parar os meus mimeógrafos quando tô falando alguma besteira aqui, cara. Mas é isso, velho. Foi um programa gostoso, gostosinho, né? Como diria o Leo Lopes. Semana passada teve uma discussão bem legal nos comentários também. Vamos ver se, né, se o pessoal também consegue fazer uma discussão bacana. Mandem e-mails para nedrops@nedrops.com ou .com.br e para nedrops@gmail.com com um assunto games, né? E botem lá o que vocês acharam sobre os portáteis, o que vocês acham que vai acontecer. A gente falou muita merda nas notícias, a gente falou muita merda aqui no Game Talk. E sempre continuem comentando. Keep commenting. E é isso aí. Visitem o tudonopote.com.br, visitem o diadegamer.nerdrops.com, visitem a loja do Giba, eu vou colocar o endereço aí, vocês têm que ir lá visitar. E, em homenagem ao Giba, a todas as viúvas do Dreamcast, eu sou uma viúva do Dreamcast, vocês ficam com o tema da primeira fase de Sonic Adventure 2, a música que abriu um dos jogos mais sensacionais da história, que estragou logo na segunda fase, que eu tenho que jogar com Tails. Um abraço pixelado pra vocês e até quarta que vem! No! Você também tem namorada. É, fica quieto, eu não tô interessado em nada. Eu só tô interessado em editar podcast e ver briga no Twitter. Uma pergunta, quem é Luan Fernandes? Não faço a menor ideia, mas pareceu um cantor emo, não parece? Deixa eu até ver se eu acertei, cara. Verdade, parece cantor universitário. Caraca, acertei! Luan Fernandes, Lulu Luan no Twitter. Sabia que eu tava certo. Que vergonha. Pronunciamento oficial da Sony sobre o jailbait. Jailbait, né? Jailbreak. Caralho, colado, maluco, olha. Filha da... Duas vezes. Draw face, quando hoje bota 500 XP. Caralho, 500 XP logo de saída. Como sempre deveria ser. Não, mas tá muito mais vermelho também. Não, não, assim, ele só tem o cabelo ruivo no alfa, né, nos outros. É um pouquinho vermelho, só... É, no alfa é de leve ruivo, castanho que... É castanho avermelhado, gente. Vocês têm que entender mais de cor de cabelo. É, eu esperei o Kodosh se manifestar de forma feminina. Com certeza. Conhecendo tintura de cabelo. Qual é o número do Velaton do Ryu? 147. Isso aí. Ah, sim, vocês viram que o Xperia Play já saiu para as releases brasileiro, né? Sério? Não. Vai sair aqui. Oi, a gente vai ter acesso a isso, pô? Vamos receber patrocínio. Vamos receber de patrocinador. 5 dedos de desconto, conhece? Vai na loja, quebra o vidro e leva. Juro que eu fiquei quieto e não influenciei em nada disso. Claro que não. Você fala como se esse cast tivesse trolls. Não há trolls desse cast. Na realidade, tá tendo sim. Ah, Carol. É nova aqui na casa, já vai fazer cocô na sala? Que coisa é essa? Oi? Mas hein? Próxima notícia. Alguém mais? Bueller? Ferris? Bueller. Viu, Carol? Carol nem tá aqui mais, né? Carol morreu. Carol. Jogar portátil no enterro dela. Ela tá jogando o portátil durante a gravação do Catch.